Pode até tentar me amargurar, mas minha fé em Deus não vai deixar isso me abalar. Não se respondeu ao problema porque o justo deve sofrer. E o sofrimento permanece um mistério que ninguém consegue explicar racionalmente. Mas agora Jó pode conviver com os problemas sem nele quebrar a cabeça. Somente nossa fé em Deus pode doar as visões para nós melhor assimilar as coisas de hoje em dia, para nós e para nossa família. Para mim, meu objetivo ficou bem claro. A poesia de Jó brotou da vida vivida e espelha o processo de aprendizagem na fé. Você quer que eu conte o que você quer que eu conte? Viagens, iates e luxos de monte. Você quer que eu diga o que quer que eu diga? Estelionatário e CPI na briga. Você quer que eu fale o que você quer que eu fale? Coração amargurado jamais se cale. Você quer, eu disse o que quer, falei. Minha mente, a sua mente é falhar, tipo a lei. Você quer que eu conte o que você quer que eu conte? Conte conto de fadas ou mentiras constantes. Você quer que eu diga o que quer que eu diga? Do certo ou errado, quem é quem, quem liga? Você quer que eu fale o que você quer que eu fale? Seu ponto de vista podre é o que quer que eu fale. Desabafei, falei, já disse tudo. Mas nem Jesus agradou todo mundo. Você quer que eu fale o que você quer que eu fale? Seu ponto de vista podre é o que quer que eu fale. Ser manipulado pela TV, mais um. Vou tentar manipular mais um mano comum. Favelado, analfabeto, sem estrutura. De início vem a traição e não tem cura. Aonde vem um sorriso ou uma facada nas costas? Bem lembrado o ditado, pena que o ser não gosta de ouvir a verdade, mera realidade. Nós sem Deus é nada e não tem falsidade. O próprio ser humano, por toda humanidade. Por incrível, onde olha, transforma em vaidade. Trairade, cabreiragem, cadê a lealdade? Falta união no mundo e muita sinceridade das pessoas que sempre quis viver numa boa. Enquanto tu choras, outros riem à toa. Você quer que eu fale o que você quer que eu fale? O coração amargurado jamais se cale. Cale-se, cale vários, eu não vou me calar. Verdadeiramente que põe o louco pra estralar. Doa que doa, se quem doer, cê é de resolver. Demorou na arena, eu e você. É o que cê quer, sua estrutura de vida. Vê o próximo se fodendo sem nenhuma alternativa. Cê quer que eu fale o que cê quer que eu diga? Carro de luxo, ouro na mente estiga. Mansões com piscinas, internet te seduz. É mó adrenalina quando o mal que te conduz. Presa fácil, até parece o ser presa fácil. Transforma em vaidade até seu relógio Casio. Juliette pro alto viajando nos céus. Bermudão, ok, toque, celular, Nextel. O que adianta ter tudo ao mesmo tempo? Não ter nada, ser gigante, Golias e morrer com uma pedrada. De madrugada no frio, o sereno chora. Por uma coberta, pelo amor, me dê de esmola. Seu filho implora, e ele que trilhou bela trajetória e pro doutor se humilhou. Então não me vem me dizer como pensar. Minha opinião é essa, e claro, não é de matar. Cê quer que eu conte o que cê quer que eu conte? Viagens, iates e luxos de monte. Cê quer que eu diga o que quer que eu diga? Estelionatário e CPI na briga. Cê quer que eu fale o que cê quer que eu fale? O coração amargurado jamais se cale. Cê quer, eu disse o que quer, falei. Minha mente, a sua mente é falha, tipo a lei. É falha e explica porque o mundo aqui é louco. Ninguém é perfeito e vários no sufoco. O homem fez o carro, o acidente destruiu. Fez o avião e o pássaro de fibra caiu. Fez também a droga que vicia a negritude. Faz tudo que é de ruim pra acabar com a juventude. Fez a arma de fogo que aniquila vários mano. A quem subestimou, a Deus engoliu oceanos. Lê, a carne é fraca, pô, será que cê não vê? Não vê que sua vida aqui é fácil de perder. Pra você fica difícil enxergar a trajetória. Seu passado revoltado, lutas por vitória. Tem os homens do mal, condenando a esperança. Mas quem tem fé, diz o velho, alcança. Vê meu sonho através de você realizado. Cê me apresenta a praia e o presente aqui do lado. Lê, quem dera o cê ter um monte de dinheiro. Quem dera minhas sobrinhas conhecer o Brasil inteiro. Minha mãe, que linda, me ensinou que é postura. E eu ser útil na sua fábrica de costura. A Daiane com uma gata de filha, já tem uns meses, já sou tia. Graças a Deus, mais uma vez o Denilson com projetos. Em vencer na vida, tá por horas e minutos, apesar de sofrida. E você, maninho, mais um elo da corrente. Você olha pra mim, que Jesus olha pra gente. Gente da gente que oferece o bem. Já saber e ter noção que no mundão lê, ninguém é ninguém. Cê quer que eu conte o que cê quer que eu conte? Viagens, iates e luxos de monte. Ou cê quer que eu diga o que quer que eu diga? Estelionatário e CPI na briga. Cê quer que eu fale o que cê quer que eu fale? O coração amargurado jamais se cale. Cê quer eu disse o que quer? Falei. Minha mente, a sua mente é falhar tipo a lei. Cê quer que eu conte o que cê quer que eu conte? Conte contos de espadas ou mentiras constantes. Você quer que eu diga o que quer que eu diga? Do certo ou errado, quem é quem, quem liga? Cê quer que eu fale o que cê quer que eu fale? Seu ponto de vista podre é o que quer que eu fale. Desabafei, falei, já disse tudo. Mas nem Jesus agradou todo mundo.